Esse é Diogo Dourado. Aô, Prado Forte. Vem. Há muito tempo que eu quero você. Eu tô inveja do seu namorado, aquele palhaço. Não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou a prova de quem já te ama. É só dizer. Te dou um céu para voar, uma casa beira-mar, senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida. Te dou um céu para voar, uma casa beira-mar, a senha do meu cartão, comida, te entrego a minha vida. Faço tudo pro seu nome, só não largo a bebida. Ah, oh, sofrimento. Sete Homem Dourado, a rocha, aquela coisa. Bebê Azai, Joel, só aquele abraço, meu brother. Há muito tempo que eu quero você. Eu tenho inveja do seu namorado, aquele palhaço. Não sabe te dar amor. O que eu preciso pra te convencer? Te dou uma prova de quem já te ama. É só